boa noite, Azul 4107, fica informação alfa. Azul 4107, boa noite, oceano, identificação, deixa para 4010, reajuste 0102, desvia chega da Maria. Descendo para 4010, ajustado no 0102, Garcia Mário, Azul 4107. Passando em 2, Gol no 172. Gol no 172, continua a aproximação, vai ter ligação incluso. Guardando, gol no 172. Azul 062, solo aos 40, direita 211, solo. Mesa direita 211, azul 062. Solo azul 062, desvio na porta. Azul 462, CV Alfa Juliette, curso Alfa Kilo, baixo 3, atende a sinalizadores. Alfa Kilo, baixo 3, azul 462. Sente a barra de congelação, gol no 0-2. É, saiu a boca, jabo de bar. Barra de Alfa, no ponto de parada 1-0, Torre 1, 1895, que é legal no 0-2. Solo 42, direito 211, solo. Direito 211, solo, gol no 172. Norte, é o gol 1972 livrou. Gol 1972, segue Alfa, GMS da Juliette. Alfa, Samaras da Juliette, gol 1972. Salvador 4107, poderia pro Ásio 1, H3, hein? Ásio 4107, autorizado, direto do 1-2, separa 2006, reajuste no 0-2, livro ali é responsabilizado. Descendo na proa de Duna para 2006, estado 12, livre ali é reportará estabilizado, 4107. Ásio 109. Ali decola, portaria 2228. Juliette para 01, o gol 1172. Copia para a Serra Brava, Serra Guto. Agora, Paulinho. Pazou para a Serra Brava, Serra Guto, 1070, nível autorizado, via 1-0. Levando na pista 1-0, primeira curva à esquerda, sai da PUCA, transição de par. 1-208, controle, 5070, transponde. Tenta autorizar 370, São Gonçalo, abdulo 1-0, levando a 10 curva esquerda, PUCA de par, 208, 5070. Responde o gol 1-098. Conhece o time para o espelho do finalmente. Deixa eu chamar. Só confirmando, a posição para o 1-72-01. Afirmo. Sim. O gol está pronto para o pushback, é só na meta do 7. Por isso, sendo que brilho só o time do 7. Passaremos. Saiu 228, decola as 48, controle 208. 208, obrigado, boa noite. Charlie, boa noite. Passaredo 2228. Passaredo 2228, boa noite. Contato radar, preparando nível de voo 180 via Seidardo. 180 via Arbor, Passaredo 2228. Passarei 2228, autorizado, direto Alessa. Direto Alessa, passarei 2228. Azul 4107, complete na linha, assiste a minha torre, frequência 118, decimal 95. Completante uma torre 1285, azul 4. Completante uma torre 1285, azul 4107, parabéns pelo seu dia. Prata. Salvador, muito boa noite, azul 4107, final da 10. Azul 4107, autorizado pouso, piscina 0, vento 1-0-0 graus, 8 nós. Gente, livre pouso a 10 para o 4107. Para o 4107? 590 graus, 8 nós. 500, 4107. Corri o voo 1098. Fica próximo na final, contestado a 107. 5098, mantém o pontimento. Mantém o pontimento, voo 098. Afirma, pode entrar com a sua autoridade. Cuidado Léo, Mateus, 098. Cuidado Léo, Mateus, 098. Azul 407, solo 154, direito 211 no solo. Direita 211 no solo, boa noite, parabéns pelo seu dia. Obrigado. Belo 98, autorizado decolar, pista no 0, vento 1 no 00 graus, 1 no 09. Entre decolagem, voo no 098. E alto quilo para o 43, atenção aos sinalizadores. Alfa Kilo para o Pátio 3, até o Pátio 47. Eu quero confirmar para o Azul 417, vai ingressar agora já naquilo para o 43 aqui? Aquilo. Ok, aqui eu tenho informado, gate número 1. Negativo, aqui da parte 3, posição 1 Romeu. Então tá ok, para o parte 3, posição 1 Romeu. O Azul 407. Na 098, contato radar, suba para nível de voo 370, saiu da PUCA. Gente, autoriza a PUCA da presente? Autorizado, voo 1098. Foi de PUCA, obrigado, hein? Direto Vitória da Conquista. Da presente, direto Conquista, passageiro 2228. Direto coordenado junto ao centro pro do Quebec Victor 001? Uhum. Direto coordenado junto ao centro pro direto do Quebec Victor 001? Aguarde. Quebec Victor 001. Quer dar presente, Quebec Victor 001, passageiro 22, beleza. Pede coordenadas de par para o gol 098. Agora nós vamos atualizar o direto de par. O direto de par, obrigado, hein? 1098, chame centro Recife, frequência 126, decimal 85, alterne 125, decimal 45. 2085, 2545, parabéns aí. Prato. Parede 2228, chama centro Recife, frequência 128, decimal 8, alterne 126, decimal 0. Quem me chama Recife 1260, 288, muito obrigado, seu bom dia e mais uma vez parabéns. Obrigada, bom dia. 3520, sendo notificação, autorizado direto do UNA, deixa para 4010, o ajuste na 012. Então, 3170, oceano e identificação, voo na Projetap, para interceptar chegada na área, desça para nível de voo 050. Tom 3520, separa 2010, o ajuste 9012, autorizado, assinale essa, está estabilizado. 2000, alfa, estabilizado, 3170, autorizado, separa 2000 pés, o ajuste na 012, autorizado, assinale acesso e repassa brisado. Livre das restrições de TAP, então 3170. 2520, passa Duna, complexo na LF, chame a torre, frequência 118, do sinal 95. 118, sinal 95, 3520. Rota 3520, estabilizado, X-ray. Então 3520, autorizado pouso, está bem, vento 100 graus, 109. Autorizado no 0, está 3520. Solo 31, no direito, 21, no solo. Direito, 21, decimal, 1, tá 3530. Tá 3520, segue Alfa Juliette, plantão 1-1. Alfa Juliette, 1-1, tá 3530. 3170, complete na LF, chame a torre, frequência 118, do sinal 95. 95, boa noite, sir. Bom trabalho. Boa noite. Salvador 731-70, estabilizado, passando timbre visual, 5. 731-70, autorizado por isso, pista 10, vento 1, 00 graus, 1-0 graus. Deu posição de cena no 0, 731-70. Sobe aos 3,6 à direita, 2,1, João. Boa noite, são 3,1,7,0, ingressando agora na Alfa, não se escuta. 3,1,7,0, segue Alfa, Juliette, portão 06. Alfa, Juliette, 06.